campeira leva a vida no UPA, com a querência sucra em minhas camperiadas. Quarto e último bloco do nosso Bem Campeiro. Estamos chegando para os finalmente já do programa nesse final de semana. Esse final de semana que vem tem mais, com toda certeza. Falando para você aí da Massotex Tintas e Texturas, tá certo? Qualidade em tintas e texturas, os melhores preços do mercado, pois conta com fabricação própria. E a única que oferece 5 anos de garantia, tá certo? Massotex Tintas e Texturas, em Capitão Leonidas Marques, na rua São Pedro, número 201. O telefone de contato é o 045-3286-2129. 045-3286-2129, ou então facebook.com/massotex. Este pago santo de verso e querência, laçando e domando, vou de pé no estribo. E vamos embora por aqui, vamos trazendo mais música na conversa. Vamos trazer mais uma do Cid Biriva. É o Cid Biriva, sobrinho aí do grande Rui Biriva, já falecido, né? O Cid vai estar aí então dia 29 de abril, né? Num jantar show aí na 11ª Cavalgada Internacional em Barracão, né? E aí quem deve estar com ele, pelo que me falaram, é o nosso amigo Jorge Rodrigues, gaiteiro, acompanhando o Cid nesse final de semana aí do 29 de abril aqui em Barracão. Vamos trazer o Cid Biriva com Quebrando Tudo. Na sequência, o Elton Saldanha canta pra gente Aleluia, Aleluia. E atracado na folia, sou de cã e cantoria, do violão e chimarrão. Não é à toa que me chamam de cuiudo, pois já vou quebrando tudo numa baita animação. Quando me vejo, tô cantando num rodeio, povare de copo cheio, daqui a pouco é bailão. E é desse jeito que eu passo o ano inteiro, sou viciado em entrever e dou amor à minha canção. Vamos quebrar tudo, vamos, vamos, vamos quebrar tudo, vamos. Esse baita vaneirão, vamos quebrar tudo, vamos, vamos, vamos quebrar tudo, vamos, vamos, vamos quebrar tudo, que isso aqui tá muito bom. A tristeza e a amargura, o que é bom já se mistura e o que é ruim pra mim não vem. Por isso vamos quebrando no mesmo tom, eu pego só o que é bom, pega lá você também. É proibido falar aqui na tristeza, só sonha com a riqueza e dinheiro de montão. Quebrando tudo o que vale a alegria, amanhã um novo dia, novo sol, nova paixão. Vamos quebrar tudo, vamos, vamos, vamos quebrar tudo, vamos. Vamos quebrar tudo nesse baita vaneirão. Vamos quebrar tudo, vamos, vamos, vamos quebrar tudo, vamos, vamos, vamos quebrar tudo, que isso aqui tá muito bom. Vamos quebrar tudo, vamos, vamos, vamos quebrar tudo, vamos. Vamos quebrar tudo nesse baita vaneirão. Vamos quebrar tudo, vamos, vamos, vamos quebrar tudo, vamos, vamos, vamos quebrar tudo, que isso aqui tá muito bom. Sou do mar, eu não durmo nas paia, nem o sol não me pega, vadiando na praia. O cardume me está visto e a gaivota faz muia. Olha as barras do dia, aleluia, aleluia. Bate o remo, mané, que esta rede não falha. O que vier na maré não escapa da maia. Olha o peixe no bar e a farinha na tuia. Alegria no rancho, aleluia, aleluia. Eu vou na fé que a maré sempre traz o peixe do mar. O meu amor tá na praia rezando pra mim ver chegar. Minha madrinha é a rainha das águas e Iemanjá. Aleluia, aleluia. Eu vou na fé que a maré sempre traz o peixe do mar. O meu amor tá na praia rezando pra mim ver chegar. Minha madrinha é a rainha das águas e Iemanjá. Aleluia, aleluia, aleluia. Sou do mar, sou do mar. No parque eu compadre. Lá no rancho é o amor. Lá no mar a saudade. É o braço, é o remo. É o vento, a maré e o meu chapéu de paio. E a saudade da mulher. Olha o pirão no prato, olha a pinga na cuia. O barco no porto, aleluia, aleluia. Quando é lua cheia e a onda marulha, com a sereia no leito, aleluia, aleluia. Eu vou na fé que a maré sempre traz um peixe do mar. O meu amor tá na praia rezando pra me ver chegar. Minha madrinha é rainha das águas e Iemanjá. Aleluia, aleluia. Eu vou na fé que a maré sempre traz um peixe do mar. O meu amor tá na praia rezando pra me ver chegar. Minha madrinha é rainha das águas e Iemanjá. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu vou na fé que a maré sempre traz um peixe do mar. O meu amor tá na praia rezando pra me ver chegar. Minha madrinha é rainha das águas e Iemanjá. Aleluia, aleluia. Eu vou na fé que a maré sempre traz um peixe do mar. O meu amor tá na praia rezando pra me ver chegar. Minha madrinha é rainha das águas e Iemanjá. Aleluia, aleluia, aleluia. Bueno, tu viu aí o Elton Saldanha, aleluia, aleluia, antes o Cid Biriba, quebrando tudo. Eu bem campeiro pra você aqui na sua emissora preferida, na internet, no celular, né? Tamo em tudo por aí. Vamos trazendo pra encerrar aqui o grupo Matizes, Bolicho do Tio Candinho. E encerrando tem os irmãos, o Rafael e o Jorge Rodrigues, né? O Jorginho da Gaita aí com o seu irmão Rafael no violão, tocando um belo chamamé pra gente. Buenas e até o próximo final de semana, se o patrão velho lá de riba assim nos permitir. O bolicho do tio Candinho tem canha? Tem. Tem rapadura? Tem. Tem farofa? Também tem, tá virado no mercadão. Tem até uma gaitinha atrevida. Sambará. Daqui a pouco então chega lá no bolicho, no ticandinho, no rincão, a sambará. Começadinha com bolacha, um bandeirinho, e acha o caminho que me leva onde ela tá. Começadinha com bolacha, um bandeirinho, e acha o caminho que me leva onde ela tá. chamar tudo e aprender a desafiar. Que se quer curtir, eu gostar de jejumando. Eu sou matuto e aprendi a desafiar. Fim de semana sinto o cheiro de cordona. E as querendona me convido pra dançar. Fim de semana sinto o cheiro de cordona. E as querendonas me convidam pra dançar. E nesse tranco, vamos dançando bem chacoalhadinho. O surungo mesclando fumaça em poeira. Porta do quarto iludida e a mulherada em fileira. Branca, morena e mulata, casada, viúva e solteira. Loucas pra coçar o garrão num manquejar de vaneira. E nisso se ouve um grito, indiada, vocês me ouçam. Dá uma folguinha pros velhos e saiam derribadas, moça. E assim no bater de queixo se basqueia um contrapasso desses de torra badana numa tarde de mormaço. O chinaredo se gruda igual pepino no araço. Fogo empurrando as paletas e retomando os espinhaços. E nisso se ouve um grito, indiada, vocês me ouçam. Dá uma folguinha pros velhos e saiam derribadas, moça. E nisso se ouve um grito, indiada, vocês me ouçam. Dá uma folguinha pros velhos e saiam derribadas, moça. E nisso se ouve um grito, indiada, vocês me ouçam. Dá uma folguinha pros velhos e saiam derribadas, moça. Thank you. Thank you.